Falcão lançou hoje o Corno Gol. Ah, eu vi, fez sucesso, né, o Corno Gol. Foi. Eu não entendi pra que serve, mas... Cara, acho que é pra você botar chifre na cabeça dos seus amigos, tá ligado? É tipo, existe uma lenda cearense, assim, que é bem interessante, que é assim, existe um bairro chamado José Walter, tá ligado? Aí esse bairro, ele tem uma pegada, assim, bem diferente, assim, todo mundo que mora nesse bairro é chamado de corno lá. Não sei porquê até hoje, certo? Mas é o bairro dos cornos. Inclusive, encontrei dia desse na Livraria Cultura um quadrinho chamado Corta Bundas, o Maníaco do José Walter. Ah, olha só. Que era mais uma dessas grandes mitologias das terras alencarinas, cara. Em Osasco tem o Bar dos Cornos. Ah, é, cara? Qual é o bar? É o Bar dos Cornos. Vamos perguntar pro Elton, já que ele não tá participando da conversa. É desagradável. Existe algum Bar dos Cornos ou Bairro dos Cornos no Japão? Não, mas eu sei que tem um ali perto de casa, não é? Sim. Muito perto. Tem um carro que é uma caminhonete com uns chifres assim na porta do dono. Ele mas é no Japão eu sei que tem, tipo, muito corno. Porque o que vai de brasileiro e, tipo, acaba casamento lá é brincadeira. Não, peraí, como brasileiro vai pra lá, tipo, casado? Não, vai casado, aí começa, tipo, assim, sei lá, o Japão muda as pessoas e, tipo, começa a comer a mulher dos outros, comer a mulher solteira. Eu achei que os japoneses... Ou começa a dar pra homem casar também. O contrário existe, entendeu? Eu achei que os japoneses não... Transar. Não transassem. Eles só ficassem em caixa de japonês, papelão não é e tal. Com japonês, é com brasileiro. Japonês não faz tipo osmose, não, assim, pra ter filho. Acho que é... Olha. Não, faz tipo barata mesmo. Olha. Eles põem ovos. Você tá falando do sexo bizarro? Ou de como eles se... Na Coreia do Norte também, né? E aí, vamos começar? Não sei, já acabou o papo estúpido aí? Que papo estúpido? Ninguém aqui tá com um papo estúpido, não. É, oh, cara. Oh. Ô, Elton. Você se liga, né? Babacão aqui, babacão. Ô, Elton, você sabe que você tem mais do que a gente, velho? Você tem mais é que tomar no cu. Eu sou o Rafael. Eu sou o Marcos. Eu sou o André. Eu sou o Elton. E esse é o Quero de Eixo. Enfim. O que é hoje? Tipo, a preguiça já tá reinando aqui. Tá ligado? Tá puta dia frio. Quais são os filmes de hoje? Tarde, quais são os filmes de hoje, pelo amor de Deus? E alguém escolheu uns filmes bem legais pra gente falar. Especial filmes de videogames dos anos 90. Os três primeiros filmes de videogames, acho. São os três primeiros. Live action, acho que são. Não teve um filme do Pac-Man antes? Não, o primeiro filme live action é o filme do Mario, cara. Enfim, já então, começamos com, tipo, o melhor começa filme. Por esse, né, então. E aí, filme do Mario? Eu esperava terminar com esse, porque eu acho que esse é o mais emblemático dos três, né? O único que sobrevive com uma áurea de alguma coisa. Não. Você vai tentar defender mesmo? Não, eu não tô tentando defender. Eu tô querendo dizer que, de fato... Uma áurea de, tipo, como deu errado. O mundo deu errado. Não, então, mas de fato, você tem pessoas que amam esse filme, que assistem só por ele ser ruim da mesma mas forma isso é como estúpido, Room. Desculpa. O que eu acho mais incrível que, desse tipo, filme, cara, acho tudo como é estúpido. Que o Bob Hoskins, que faz o Mario, ele admite, né? Ele já morreu, já faleceu, né? Ele admitiu na época que foi o pior filme da vida dele. E que, tipo, ele disse que o único que gosta desse filme é o filho dele. Porque o filho dele, quando assistiu quando era criança, achou fantástico o filme. E hoje ele tem um fansite desse filme. Então, Mas ele é o Mario, mano. Lógico que ele gosta do filme, mano. Mas esse filme... O filho do cara que fez o Culpa, como é o nome dele? Dennis Hopper. O Dennis Hopper não gostava. Aí o Dennis Hopper foi chegar pro filho dele e dizer assim, papai... Ou, quer dizer, pro filho dele não. O filho dele chegou pra ele e falou, papai, por que você fez esse personagem horrível, esse filme ruim? Ele, meu filho, é porque eu precisava comprar seus sapatos, né? Porque... Precisava de dinheiro. Seu sapato era... de mentira, ouro, né? Mas, de não, diamante. Mentira. O Dennis Hopper falou assim, eu precisava comprar cocaína. Né? Comprar drogas. Você sabe quem cheirava cocaína durante os filmes? Todos eles. Que teve um grande problema em cheirar filme? Cocaína. Vamos falar quando a gente chegar em Street Fighter. Enfim. Mas o Dennis Hopper, com certeza, drogadaço, velho. É, o Dennis Hopper, né? Todo mundo tava drogado durante esse filme. Mas esse filme, ele tanto sobrevive até hoje. Alguém tá apoiando aqui do lado? Esse filme, ele tanto sobrevive até hoje, que, tipo, a... alguns anos atrás, em 2010, a galera reuniu, tipo, os roteiristas originais desse filme, que era uma equipe de 12 pessoas, e fizeram esses caras escrever uma continuação em quadrinhos, tá ligado? Ou seja, esse filme ainda sobrevive, mano. Cês, a gente pode estar todo mundo bravo de não ter... Não, ter eu posso falar assim, tipo, filme. Sobrevive devido, tipo, a um sub-nicho de gente, tipo, ah, eu vou... É muito legal gostar de coisa muito ruim, tá ligado? Tipo, sim. Existe gente que eu, tipo... filme trash. Sim. Somos alguns de nós. Existe somos aqui. Gente que gosta de John Walters. Uma John Walters é divertido, velho. Mas John Walters tem um propósito. Tipo, não é feito. Tipo, ele é feito pra ser daquele jeito. Não é tipo, ah, vou tentar fazer um filme pra ganhar dinheiro e saiu muito ruim. É muito diferente. Tipo, eu acho que tipo, o bagulho tá na intenção. Você simplesmente gostar porque o bagulho é tosco, velho, pra mim é tipo fazer pose de alguma coisa. Poser? Jonathan Mike! Ele vai embora, né? Só desce o óculos, tipo, o óculos escuro. Entendeu? Ou mesmo o bagulho do The Room, tá ligado? Tipo, o cara tinha uma intenção, por mais que tenha, tipo, tenha sido uma coisa muito tosca. Não, mas a intenção dele era fazer um filme sério, a galera. Sim, não, não gosta mas, pera, pera, pera, mas tá no gênio a, dele, olha, tá ligado? Okay, olha, esses três filmes não se comparam com The Room. Tom Wiseau é um mestre e ninguém vai falar mal do Tom Wiseau aqui. Ele é um não, mestre. Não, tipo, ou tipo o Ed Wood, tá ligado? Tipo, o cara vinha de um negócio, tipo, ele achava que ele tava, tipo, se expressando daquela maneira, tá ligado? Por mais que seja toscão, tá ligado? Engraçado. Tem, tipo, um valor ali. Quando o Mario é tipo, ah não, vamos tipo capitalizar em cima desse negócio mas... que a galera tá jogando. O pior agora... é que não, o pior é que a história desse filme ela é até triste assim, mano. Mas a história ó, da é, produção o filme é desse triste. Filme. Uma questão da produção que faz o filme ser o que o filme é porque os diretores queriam fazer uma parada altamente distópica, porque eles tinham feito aquele Max Headroom, que era um filme de distopia futurista e tal. E a produção queria um filme que fosse feliz, alegre e saltitante. E aí os caras olharam assim, ah não, eu quero fazer um filme dark. Aí... O roteiro original era um filme alegre, feliz e saltitante. Aí pois esses é. Caras, eles chegaram, esse casal, eles chegaram e quiseram fazer um filme mais dark. Eles chamaram o diretor de arte de Blade Runner e aí saiu o Whisker Pit View. Que é um filme que é... Alguém explica a história aí. Não, eu não sei qual que é a história desse filme. O mundo paralelo se formou. Se fosse duas horas dessa música tocando, seria muito melhor já. Não toca essa música, né, velho? Toca. Na versão original toca, a versão dublada não. Toca. Tá. Ah, eu não sou assistindo a dublada, então. É, mas toca no comecinho. Toca durante os créditos. No comecinho. O que eu vou falar? Sobre o que é o filme, a história. Plot. Um meteoro gigante. O meteoro que extinguiu os dinossauros. Ele, na verdade, não extinguiu os dinossauros. Ele criou uma segunda dimensão. Ele criou uma realidade paralela. Onde os dinossauros se desenvolveram e viraram pessoas mais ou menos que nem a gente. Só. E com sim. Inveja da gente porque a gente vive na Terra. E aí eles querem... Eles vivem, tipo, numa outra dimensão subsolo. Em Nova York. Se isso faz algum sentido. Essa parte embaixo do Brooklyn. É sentido. Tipo Tartarugas Ninja, entendeu? Só que com cogumelos. É. O porco. Aí tem, esse, aí tem esses Nova dois York. Irmãos, os irmãos Mario, que são encanadores. São irmãos. Um que se chama Mario e o outro Luigi que é o Mario. Luigi Mario. O Mario Bros. Isso é uma parte interessante porque, tipo, os diretores, eles originalmente, eles queriam focar na relação entre o Mario e o Luigi, assim, que eles são meio que adotados. Homossexuais. É, não, nem, ninguém é, entende, é, que parece Mario, que o Mario adotou é um o Luigi. O Mario é um pederasta que pegou um menino na rua e come ele. Ele deu uma de Woody Allen, é o que parece. Vamos falar que é verdade. É o que parece, é o que parece. Um ótimo filme pedofilão esse daí, viu? É, e por que eles pegaram... A relação deles é isso, tipo, nossa, na verdade ele que me criou, não sei o que lá... Esse é, tipo, toda a relação que eles têm. E aí, esse e o Mario mundo... falou, não devia me intrometer nessas coisas. E esse mundo paralelo é o mundo do cogumelo, onde a gente joga os jogos do Mario. Se isso faz algum naquelas, né? Que não tem nenhuma relação com o jogo do Mario em si. Não, a não ser, tipo, jogar coisas, tipo... Tem, ah, tem o Goomba, tem o Toad... Tem os cogumelos. Não, eles tem chamam... o Goomba, entre aspas. Não, eles né? chamam... É um réptil, o Goomba. É. Né? Eles chamam as coisas pelo nome, mas sim. Essa é a única relação. É tipo, ah, tem um cogumelo. Tem um cogumelo que, tipo... Protege eles, ponto. Ajuda eles. Vira, tipo, um bagulho gigante. O Toad é a pior coisa desse filme, eu acho. Mano. É, o Toad, tá ligado? Ele é, tipo, e aqueles irmãos, cara, que um sei é burro e é. Outro não, é tipo... E fascist. É, os dois são burros e viram espertos. Mas... Não, cara. Eles evoluem você pra você sabe frente. Que tem uma cena final, né? Eles passando evoluem. Os créditos, tem uma cena final com eles dois, né? Sendo chamados pra um filme que eles falam, tipo, vamos fazer uns filmes do Cooper Cousins, não sei o quê. Eu fiquei tipo, por favor, para. Mano, é o universo filme... Mario do cinema. Esse filme ele foi feito, tipo, tão nas coisas. O verdadeiro MCU. MCU, motherfucker. Fala. Eu não sei se vocês viram isso, mas esse filme do Mario foi feito tão meio que nas coxas e a produção largada, com qualquer um fazendo o que queria, que o Spike e o Wig, acho que é o nome desses dois caras, os burros que depois ficam inteligentes. Tipo, essa parte toda do roteiro foram eles que meio que fizeram, assim. Eles que iam sugeriam e iam atuando como eles queriam, assim. Tipo, da hora. Cara, a parte deles ficarem inteligentes foi sugestão deles mesmo, assim, tá esse ligado? É a melhor parte, esse foi uma das melhores partes do filme. Esse filme é tão sensacional, cara, que você vai ver as declarações do Dennis Hopper, do Bob Hoskins e tal, sobre o filme. O Dennis Hopper atua bem, né? O Bob Hoskins atua bem, isso que é engraçado. O que ele fala, o Bob Hoskins, é o seguinte, eu não consigo pronunciar o nome daquele cara que faz o Luigi, é Leguizamo, Leguizamo. Ele fez Leguizamo. O filme chamado Pest? Sim, ele é o Pest. Ah. Ele é o Pest. Esse bicho, eles falando que eles passaram, eles terminavam as gravações de encher a cara, eles chegaram tipo, a ficarem tipo nível alcoólatras mesmo, assim, e que o Leguizamo sofreu acidente de carro, tem cena que dá pra ver, depois eu fui procurar, que eu vi na trilha. Ah, ele é de gesso, né? É, de gesso, por causa do negócio. E eles contam as histórias que como é o nome? Que os diretores, né, às vezes querem brigar com os atores, pega um cara lá que ele não gostava da roupa e joga um café quente na roupa do cara, tá ligado? Eu fiquei tipo, mano... E todas as declarações é que todo mundo... todos os diretores, eles eram... A declaração do Hoskins sobre os diretores é o melhor. Eles disseram que são duas pessoas arrogantes que não sabiam o que estavam fazendo e que as pessoas... de alguma maneira achavam que eles eram surpreendentemente inteligentes. Não, que alguém confundiu arrogância com talento. Exatamente. Foi a declaração dele. Essa é a Eles conseguiram sair odiados do set por todo mundo, assim, por toda a equipe, tipo, aquele mundo, não faz sentido nenhum. O filme inteiro não faz sentido nenhum. Você vê que é tipo um Frankenstein de muitas ideias. Tipo, você fala assim, alguém teve um pensamento pra construir esse mundo, assim? Quais são as... Meu, não faz sentido nada. Coisas que quando eu vejo eu acho legal. A máquina de devolução é muito legal, que eles entram, tipo, Devil. Devil, isso é bem legal. Porque lembra a banda Devil, sabe? Não sei se lembra mais alguém a banda Devil. É o mesmo conceito. Faz sentido. Hello. É o mesmo conceito por trás. Incrivelmente, a banda Devil é boa, diferente. A banda Devil é muito boa. Muito boa. Mas whip it. E aí, tipo, quando os idiotas ficam inteligentes, eles... Deixa eu ver se eles ficam tão engraçadinhos, assim. You fascist! Eles viram personagem, tipo, do Monty Python, quando, tipo... como é que fala? Você assistiu o Cálice Sagrado, né? Os camponeses que não votaram no rei. Ah, pode querer, Eles não votaram no rei, tá ligado? Eles viram os personagens. Exatamente. Onde é que eles tiraram a inspiração? Ah, olha só. Tá vendo? Nerd. Caraca, tu conseguiu comparar Monty Python com esse filme. Você viu, né? A gente vai pegando os detalhes, velho. Então, esse filme não tem nem a Peach. Então vai tomar. Mas pra mim é o seguinte, dos três filmes que a gente vai falar hoje, esse é o segundo melhor. Cara, esse seria o menos parecido com o jogo. É, mas é o segundo melhor filme como filme. Eu acho que é o que não faz nenhum sentido com adaptação, a não ser tipo tão gordo de bigode de vermelho que fala que é encanador. E que na as cenas tipo de inteiro eu achava que era o Danny DeVito. Vamos consertar encanamento, você fala assim, quê? O que tá acontecendo? Nossa, mano. Mano, todas Luiz, as horas... Luiz, pega não sei o que lá. Quê? Não, e todo mundo sabe que eles são encanadores, né? Sim. O filme inteiro, peguem esses encanadores. E parece... Levem os encanadores daqui. Eu, caralho, e velho. E parece que isso tá é pecado dele, no Reino do Cogumelo. Parece que isso, tipo, você ser um criminoso no Reino do Cogumelo. O Dennis Hopper fala, peguem esses encanadores. E aquela mulher que tem as botas flutuantes, velho. Ah, essas botas são ótimas, cara. E ele tem que dançar com a mulher pra pegar a porra da... Não, velho, não. Mas não, mas calma. Não, e a parte do, tipo, do elevador. É maravilhosa, é maravilhosa. Que eles que ele faz os dinossauros dançar. É muito boa essa cena. Aquela música podia ser Vaporwave, cara. Procura os sons de Vaporwave. Tá. Eu vou ver essa porra agora. Eu gostei desse negócio aí, velho. Que o Malco toca na gaita no final de novo, né? Caralho, o dinossauro toca na gaita. Não, e é bizarro porque o cara na cena que ele tá preso tocando gaita, ele não aparece com a gaita, velho. Dinossauro não, hein? Ele é o Goomba Toad, mano. Ele é o Toad, né? Goomba Toad. E é muito engraçado como eles colocam, eles deixam o Goomba Toad ficar com a gaita só pra gente saber que ele é o Toad. E o cabelinho também dá pra saber, porque ele tava com o mesmo cabelinho. E depois ele pega fogo, né? Então fica mais fácil. Coitado do Goomba Toad. Só filme, sofre o filme todo. Esse filme é muito ruim, velho. Ele é o verdadeiro herói. Não, o verdadeiro herói é o rei, né, velho? O pai da Daisy? É, ele que salva todo mundo. É, o rei fungo, cara. Porque tem um rei fungo no Mario, mano. Já apareceu alguma vez algum Mario? Eu nunca joguei Mario. Cara, até eu acho que era minha o rei se transforma em várias coisas. No 3, tá os vários reis das, dos mundos, eles cada um eram tá transformados em alguma coisa. É, mas ah, nunca tipo num fungo então que dá pelo, pelo país inteiro. Agora que eu lembrei, eu vi uma justificativa do porquê os diretores queriam fazer um filme desse. Um filme mais adulto, mais distópico e mais dark, assim. Por quê? Porque eles... O videogame tava com muito preconceito, os pais não queriam deixar os filhos jogarem, eles queriam mudar essa visão. E a resposta é fazer esse filme, né? Bela resposta. Esse filme. Os caras olharam assim, esse negócio de videogame é uma merda mesmo. Tem deixa os filhos jogarem que não tem problema, não. Tem um filme que representa o Mario. Não, é melhor ele jogar esse jogo do que assistir esse filme. É, tem um filme que representa o Mario muito melhor, que chama The Wizard, que é o moleque jogando tipo, o Mario 3 no campeonato. E aquele filme é ruim também. É, mas ali você descobre, tipo, truques que você, tipo, você poderia não saber, entendeu? É, era pré-internet, usa... né? É nesse filme que ele usa Power Glove, né? Até pré... É, não é Power Glove, é, mas ele usa, tipo, a flauta. Nossa, é. Alguém flauta. Joga é, não, a Power Glove ele usa. A Power Glove, ele é, usa Power Glove. O moleque, né? É, que moleque, merda, o, mano. Você tá nossa. O fodão. Inclusive, foi o lançamento da Power Glove, né? É, exatamente. Não, o lançamento é do Mario 3 também. Do Mario 3 também? Mas eu sei que da Power Glove foi, eu acho que tipo, é o lançamento, tipo, a primeira foi vez feito que o Mario 3 apareceu, tipo... Cara, a Power Glove parece que tinha passou uma coisa legal. É pena que não funcionava, né? É claro, velho. Demorou 15 anos pra lançar o bagulho que funcionava. Funcionava, se tirasse da mão e jogasse com o controle que tem em cima da Power Glove, funciona. Fighter? Conta nossa, a história de Street Fighter. Fala aí, Terry Bogard. Sim. Eu tô aqui com o meu boné do Terry Bogard, por isso que é essa piada ridícula. Mas vamos lá. Obrigado, viu? Eu gosto dele. Vai logo, arrombado. A história do Street Fighter é o seguinte. A gente tem o M. Bison, feito pelo grande Raul Julia. Melhor ator do filme inteiro. Ele atua pra caralho nesse filme. Aí, grande Raul Julia decide que quer construir... Bisonópolis. É Bisonópolis que fala? É, Bisonópolis. Ele quer 20 bilhões de dólares. Para largar a Charlotte e salvar os cientistas e civis que estavam sendo presos. E o Mestre Guile, Coronel Guile, que na verdade era pra ser um capitão, mas no filme ele é Coronel Guile, resolve defender Charlotte. O americano que mal fala, tipo, inglês. É, tá cara. Sim. Um belga que fazendo um papel de um americano. Sensacional. Olha, a galera reclamando que a galera tem feito, como é, whitewash? É... Whitewashing, olha aí. Nos anos 90, já a existia, galera botava tá belga pra fazer americano, mano. Mais branco que o branco. É, como se belga fosse marrom, né? Não, cara. É porque, tipo, o pessoal reclama que fica botando ator americano em vez de fazer oriental, bota ator americano em vez de fazer asiáticos em geral. É a mesma cor, caralho. O banco eu repeti, viu? Falei asiático e oriental. Racista do caralho. Não necessariamente. O australiano também é oriental. Oh, you got school, bitch. Bitch. Drop the mic, bitch. Man. Holy shit. On my face. Continue. Mas aí, tipo, a história basicamente é que eles têm que destruir o Bison, né? Contra o mal. E apresentar os personagens do Street Fighter. É, o Bison meio que sitiou o lugar, né? Tomou conta e falou assim, essa porra é minha. É, aí ele vai fazer, tipo, uma invasão, né? Americana no... Das na Nações Unidas, eu não sei o que significa com né, backup nesse, de... nesse universo. É... Cara, esse filme é um escrotidão. O Bison é tipo o Gaddafi, então. É, mais ou menos. Cara, esse filme é de escrotidão imensa, assim. É tipo, eles pegam os dois personagens principais do jogo, que é o Ryu e o Ken. E eles são tipo piada. Nossa, eles são dois frangos. E o Fashes. São os mesmos personagens, assim. Exato. Os dois são frangos, né? Você nem, nem vê da onde eles estão ali direito. É, e não tem propósito. Por que eles estão ali? O que eles estão fazendo? Tipo, por que eles estão de kimono? Os dois personagens mais honrados do jogo viraram, tipo, uns dois ladrão merda, tá ligado? Que roubam ladrões. Eu fiquei, tipo, por que... Tem uma inversão, tipo, o quê? Não, e o Ken é um cara ruivo, tá ligado? É o Damian... Como é o nome desse cara? Esse bicho fazia sucesso nos 80 e só fazia filme ruim. Damian Chapman, uma coisa assim, o nome do cara. Eu li aquele... Quem? O que faz o Ken. Ah. Quem? Quem? Alguém tinha que fazer. E, mano, até, o cara não tem nada a ver com quem, tá ligado? Ele é um ruivo do olho azul, bizarro. O quem é mistício já. Mano, até o Ryu, é, tá ligado? O Ryu, ele é conhecido por você ver todos os músculos do ser humano no braço dele. E até os que dele, o ser humano mano. Não tem. É, ele tem músculo novo. E aquele Ryu frangaço, mano. É, tudo no magrelo, mano. Meu irmão, dá duas caixas de whey pra esse bicho de fazer o filme, tá ligado? Porque é um absurdo. Frango e batata doce pra esse moleque, isso cara. Foi antes da época que os caras passavam de 40 pra 80 quilos em uma semana no cinema. Nem todo mundo Hollywood. É Christian Bale. Nem todo mundo é Christian Bale. E a gente tinha nesse filme um Van Damme cheiradaço, cara. Ele tava cheiradaço nesse filme? Cara, a história que contam, assim, que eu vi, eu conheço histórias muito antigas, ou seja, já. É que ele tava cheiradaço nesse filme, ele teve até que sair do filme e meio que fazer um rehab, assim. Mano, mas é lógico que tava, ele nunca ia aguentar fazer esse filme sóbrio. Eu quase não aguentei assistir esse filme sóbrio, mano. Imagina ele fazer o filme, mano. Mas as cenas de luta são iguais do jogo, isso é legal. Não, elas têm movimentos iguais do jogo. Eles tentam imitar muito. É, assim que nem o filme do Mario tem ele pulando um cogumelo e tal. Tem várias dessas coisas não, no filme cara, do Mario. Aquele Hadouken super bem feito. Tem aquele Shoryuken. Não, ele não faz o Hadouken, ele faz um movimento de Hadouken. Não, sai uma luzinha, ridículo. Não, tanto sai o Hadouken de verdade. Que filme que você viu, cara? O Shoryuken do Ken que ele dá. Ele faz... Que ele dá, ele tipo, nem pula, ele rola. Ele só rola assim, em câmera lenta, assim. Nossa, eu juro, eu acho que nessas horas eu tava assim, nossa. Mas o Vega, ele faz o movimento tipo de ataque igualzinho. Tá? É, ele rola, ele rola e ataca igualzinho. O Bison tem o como ataque vai, dele assim como também. Como a gente vai ver até no próximo filme, se parecer em alguma coisa do jogo não é nada bom. Nunca é bom, por favor. Né? Não, mas ó, vou te falar, cara, olha. Esse filme foi o último filme do Raul Julia. E eu sempre gostei muito do Raul Julia. Gostei muito dele no Family Adams. Ele é fantástico no Family Adams. Cara, eu realmente acho que o personagem do Bison é bom. Não ele é, tem um belo eu também discurso, acho, eu também acho. Você não, fala, não, caralho, não, belo discurso não. Não, discurso ele de maluco, passa, de lunático, ele passa, caralho, ele passa, como não? Tá ligado? Isso, tá ligado? O texto mesmo não é bom, mas não, ele não, passa mas isso. É o texto de um lunático. Faz não, mas ele total é um, cara, sentido. É porque tem uma cena nesse filme que eu acho escrotíssima, que é quando... Porque primeiro tem o Blanca, né? Que ele é o... Como ele é uma mistura do é o Charlie... Carlos Blanca. Carlos é o Blanca. Nome dele. Ele é o Charlie Nash com o Blanca original. Isso. E aí tem até uma cena no filme que o Van Damme chama ele de Jimmy. É o Charlie. Não, ele chama de Jimmy mesmo. Ele fala Jimmy. Eu não tô zoando. Eu posso até bom, procurar então o sei, time dele pra mim. Ele fala Charlie, certo ponto do filme. Eu não lembro dele falando Jimmy. E aí, tipo, a cena que eu acho comédia é que tá, tipo... O Bison lá, não, eu vou aqui liberar o meu monstro que vai destruir todos e tal. Aí ele vê o Blanca destruindo os soldados dele, né? Aí ele olha pro cara e fala assim, ô, então, mostra aí o que ele estava vendo. Aí vem umas criancinhas brincando, ele, ô, saco! Quebra a tela, aí fiquei tipo, que, velho? Que cena desnecessária. Essa é boa, essa cena é boa. Esse filme... Cara, esse filme é ruim, velho. É o pior dos três. Mas eu vou falar dos três, ele é o mais sensacional. Não. Ele é o mais engraçado, não, velho. Não, é o menos engraçado, cara, é o que eu mais passo raiva, pura, mano. Velho. Ele é muito engraçado, é galhofa, velho. Você jura, é o que eu mais passo raiva, mano. O Honda é um samoano, velho. Que era pra ser um japonês, é um samoano, velho. É foda. A cena da chibatada é muito escrota, cara. Cara, aquela cena, como o Zangief muda de opinião, aparece o DJ pra ele e fala assim... Você não sabia que o Bison é um cara ruim? Não. Aí ele... Como assim você não sabia? Não, não sabia. Aí ele... E mesmo assim você estava com ele, ele falando pro DJ, né? O DJ responde pra ele. É porque ele me pagava, ele. Você era pago? Você era pago? Aí ele vira do bem. Eu fiquei... Porra, velho. Primeiro, o Zangief ser do mal já não existe, tá ligado? Não, o DJ ser do mal, velho. O Balrog ser do bem. É um negócio bizarro. Não, o Balrog e Honda e a Chun-Li ali não faz o menor sentido não. Aquele trio aí, mano. O Honda é um cameraman, velho. Mas aquele ali você entende que e ele só falou que é Balrog só um... O Balrog dirige a van da reportagem e a Chun-Li é uma repórter, mano. O quê? O quê, mano? Eu assisti esse filme na versão dublada e na versão em inglês, certo? Você assistiu duas vezes? Assisti, cara. Você gostou do filme mesmo, hein? Velho. Caralho. Cara, e eu vou dizer... Dorme. Faz uma meditação. Mano, não bate dá. Uma punheta, eu não, é melhor. Eu não lembro, nossa, eu não 3, 4. Dá pra bater 7, velho. Eu não lembro se nesse filme, em inglês é assim, mas em português, toda vez que eles terminam a reportagem, eles falam assim, e agora nós encerramos a reportagem da GNT. Não é. Em português, eles sempre que terminam, aparecem assim, e agora nós encerramos a transição da GNT. Acho que não porque é, assim, não. É o caralho, velho, propaganda da Globo aí, velho, que bizarro, mano. Mas, enfim... Ah, eu passei tipo, esse filme todo com raiva, falando, nossa, mano, essa foi a pior ideia, mano. Essa foi Você acha que essa foi a pior ideia? Você gosta de Mario? Eu não ideia. Entendo. Mas é que Mario ainda me divirto. Então, me divirto no Street Fighter. Ah, é uma Os dois são bem galhofas, eu acho que cada um tem... Se o filme do Mario não fosse um filme sobre o Mario, ele não seria tão ruim quanto ele é. Mentira, ele seria assim, não, horrível esse mas filme. Mas pra Puta isso... Mas você tem, eu gosto de pensar isso, foi por isso que eu disse isso até aquele dia. Mas pra isso, esse filme ia ter que perder, tipo, todo o filme. Ia ter que cair tudo. Ia ter, porque ele tem muito do Mario ali. Tinha que cair o filme, né, cara? É, ele tinha que cair inteiro, Tinha que mano. Cair o filme. Tem Nunca muito Mario ali. Chegamos à conclusão. Tipo, os dois. Sem um não existe o outro, entendeu? As coisas poderiam ter boas naquele filme, são muito poucas e, tipo, quase nada. Aquele casal, ele tem que ser banido da história do cinema. Qual casal? O casal que dirigiu esse filme do Mario. Era o casal? É. Era. E a galera falava que os dois resolviam tudo sozinhos, eles davam esporro na equipe o tempo inteiro. Eles reclamaram que eles ficaram trancados pra fora da sala de edição, mano. Vê se tem cabimento, eles queriam editar o filme ainda, mano. Ah, depende do diretor, eu adoro, eu vi editor também. Enquanto né? isso, no filme do Street Fighter, o diretor, que é o alguma coisa, Souza... Ah, é um brasileiro ainda. Não. Ele é americano e ele é roteirista, sabe de quê? Deixa eu ver. Die Hard. Primeiro, Die Hard? Die Hard é bom. A gente não sabe se o roteiro tipo, é a mesma coisa que o filme, mas o filme o é Street bom. O Street Fighter é roteiro dele e direção dele. Calma aí, ele fez o roteiro dessa bosta também. Caralho, velho. Então ele decaiu muito. E ele é o roteirista de Die Hard, cara. Foda, viu? Die Hard é bom. Esse pra caralho, filme é bom. Pra caralho. É um ótimo filme de ação. Tá, eu entendo que tipo, é um americano, mas ele... Podia ter mantido, sei lá, o Ryu como principal, tá ligado? É, cara, ele... Nunca. É simples. Mas sabe o que, que é foda, cara? Depois desse filme, teve aquela animação que era com o Gaio. Eu acho que veio. Que era legal. Do não. Ken Milionário? Não. Que o Ken era milionário? Não, essa aí que o Ken tá falando é o Victory milionário. Road. Nesse meio, ele não era milionário, não. Não, mas o Ken em desenho animado, ou em geral, ele sempre é milionário. É, tu tá falando do Victory Road. O que tá falando do desenho animado passado na SBT? É. Tinha dois. Tinha um que era americano e tinha um que era japonês. É, o japonês é bom, o americano é ruim. Tinha o da Chun-Li, que a Chun-Li tinha, sei lá, 17 anos, que é esse Victory Road. Acho que demorava, é tipo, meia hora pra fazer um Hadouken. Isso. É esse? Não me lembro. Esse é bom. Esse é bom. O americano é que o Gaio é o principal. É estilo um G.I. Joe's. É. Acho que não é esse. Eu não entendo como é que um filme de Street Fighter só tem luta no final, tá ligado? O resto é tudo um filme de ação. É um filme ruim de ação. É foda, cara. É muita galhofa esse filme. Ridículo. Filme ruim. Pois é, né? Ele é tão ruim que a gente nem tem assunto pra falar dele. São dois filmes ruins. Agora vamos falar do... Terceiro filme ruim. Terceiro filme ruim que é bom. É o melhor? Eu não sei, é o melhor. A melhor parte dele, pra mim... É o mais decente. Entendeu? Dos três. Dos três aqui. Eu acho que tipo, é o que mais faz sentido, assim, mas... Né? Mano, ele tem a melhor música ainda de todos. Muito melhor, esse eu ia falar. Tem. Melhor trilha sonora. Quando toca, velho, você fala tipo... Oh, esse filme é foda. A trilha do Mario não é tão ruim também, eu acho. Não é horrível. Não, mas é, tipo, não tem uma música forte igual, tipo... Mas ela poderia até ser não horrível. É marcante, não, não é marcante. Não é, não é, não é. Mas a do Mario, a música que toca no final é bizarra. É tipo uma música pop bizarra. É da Rock 7. E outra coisa do Street Fighter, certo? A Kame é a Kayle Minogue, mano. Kayle Minogue. Eu fiquei, tipo... Cantora. Quem? A cantora. A cantora, Kayle Minogue. Não, mas da onde? A Kame. A Kame, do Street a Fighter. A loira que acompanha o Gaio. Ela é a Kayle Minogue. É? Sim. Não sabia. Caralho, não. Ah, caralho. Não, a gente precisa... Primeiro, eu vou falar do melhor parte do Street Fighter também, é quando acaba o filme. Aí eles usam a pose de vitória pra, tipo, fechar o filme. Ah, isso é a melhor é parte É o melhor freeze frame de todos. Eles fazem igualzinho. É igualzinho, é muito bom. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Acho que nessa hora eu já tinha fechado tudo e tinha fechado. Foda-se. Por que, cara? Tem uma cena final depois dos créditos. Vai tomar no seu cu. Tem essa, tipo, esse filme é em homenagem ao Raul Julia. Não, ele termina o filme e aparece ele dizendo, Raul Julia vai com Gil. Mas aí depois tem uma cena pós-crédito, eu não vi, mas eu sei que eu vi quando eu era criança e eu lembro disso. Eu vi esse filme no cinema. Eu não me lembro de ter visto no cinema. Eu vi no cinema. Ah, vamos falar do filme bom. Vamos falar do Mortal Kombat. Filme mais ou menos. Esse eu assisti no cinema. Mortal Kombat? Eu queria muito ter visto esse filme no cinema. Não pude, cara. É muito novinho. Eu acho que eu também não vi ele no cinema. Mas eu aluguei eu lembro de ter visto ele logo. Eu aluguei a fita várias vezes, cara. Cara, eu acho que ele é o mais decente dos três que a gente tá falando, mas... Passava na Globo direto também. Passava. Eu não sei se era exatamente na Globo. Os três passavam na sessão da tarde. Passavam. Não, o Street Fighter era da SBT. O Mario eu acho que eu passava menos. O Mario passava na sessão da tarde. O Street Fighter era da SBT. Não. Era SBT. Ah, tá. O Street Fighter, ok. O do Mario passava na sessão da tarde, que eu lembro. Eu também lembro. E o Mortal Kombat passava... Mas o Mortal Kombat passava, tipo, 1 e 2 passava direto. O Annihilation. Annihilation, que é uma bosta. Não, é porque a galera falava Annihilation. Annihilation. Quando a gente era criança, chamava Annihilation. Mas vamos continuar sobre... Falar sobre a história do filme, vai. Você que gosta do filme. Mas não, eu não vou falar... Ele. Eu vou falar da história do Mortal Kombat. Existe um torneio, cara. Pera aí, calma. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Um torneio em Overwatch chama os melhores lutadores da Terra para defender o reino da Terra contra o mal de Shao Kahn. Mas esse filme não tem o Shao Kahn. Tem, lógico que tem. Espiritualmente. Do alto, falando, vou dominá-los. Eu acho só que... Só no final do filme. Só no final do filme. É pra ele aparecer no Annihilation. Pra matar o Johnny Cage. Não é Annihilation, nem Annihilation. Annihilation. Annihilation. De todos os três filmes que a gente assistiu, esse talvez seja mais interessante, mais decente, mas eu acho que ele é mais genérico, assim, mano. Sabe quem foi chamado pra fazer esse filme? Quem? O Van Damme, ele ia fazer o Johnny Cage. Nossa. Só que ele quis fazer o Street Fighter. Pra mim faria muito sentido ele fazer o Johnny Cage, porque o Johnny Cage é baseado nele. É, exatamente. O Mortal Kombat, na realidade, inicialmente era um jogo sobre o Van Damme. Só que aí, tipo, o Van Damme não deu a licença pra fazer o jogo e eles fizeram um jogo de luta diferente. Depois ele fez o jogo dele mesmo, do Van Damme. Existe, tu sabe que existe o jogo do filme do Street Fighter, né? Sim. Nossa. Que é a mesma coisa, só que, tipo, é estilo do Mortal Kombat. Mas vocês não acham ele bem genericão, bem... O Johnny Cage? Não, o filme do Mortal Kombat. Claro que não, cara, uma grande obra-prima. Cara, de todos esses filmes que a gente falou agora, esse sim é um bom filme. Porque ele tem tudo. Cara, ele tem a descida de escada do Sub-Zero, velho. Que ele vai descendo com as assaduras nas coxas, velho. Todo garboso. Muito foda aquela cena, cara. Você tem a cena do balde de gelo, que é ó. Essa cena é clássica. Essa cena é linda, essa cena maravilhosa. Cena aquilo ali é o ápice dos efeitos especiais. A Amblin devia aprender com ele. Light and Magic devia aprender com ele. Você tem a maravilhosa cena na floresta do Scorpion. Do Scorpion. Maravilhosa. Aquele 3D maravilhoso, que é a cobrinha da mão dele. Excelente. Lindo. Come over here. Tem um enquadramento nessa floresta here. Que eu achei que eu tava vendo o filme do Tarkovsky. Olha aí. Até eles irem pro inferno e se ver, tipo, um esqueletinho bosta jogando fogo pela boca. Aquelas árvores ali, aquilo é Tarkovsky. Aquilo é super Tarkovsky. Cê, cara, Mortal Kombat, desses três filmes, é o filme bom, entendeu? É o filme revolucionário, é o filme que, tipo, marcou aqui. Eu vou falar cinema. Pra você que o 1 é 10 vezes melhor que o 2. O quê? Hã? O 1 é 10 vezes melhor que o 2. Mas isso aí não é discussão. Eu não me lembro. Né? É que o 2 já é, tipo, já não tem grana pra fazer, tá ligado? Eu acho que não é direto pra TV o 2, não. Eu acho que não. O 2 era ruim. Entendeu? Já é tipo... Vamos fazer só pra ganhar o dinheiro da galera que ainda vai assistir essas bostas, tá ligado? Mas já tem já quem não que ainda vai tem aquele Goro super bem feito no filme também. Nossa, esse Goro, mano. Ele parece ele, o... Ele não parece de borracha. Ele parece o Long Cat. Parece que se ele nunca ele vai acabar, parece... ele é muito comprido. Uma tartaruga ninja. Ele não parece isso. Ele parece um Long Cat com a tartaruga ninja. Tem o maravilhoso Reptile nesse filme. Maravilhoso. Cara, eu odeio Reptile nesse filme, velho. Maravilhoso. Caralho, Reptile. Velho. Melhor CG. Foi com certeza a equipe do Cassiopeia que fez esse Reptile. Cara, eu tenho certeza que quem fez esse Reptile, sabe quem foi? É. Eu tenho que fazer essa piada, preciso lembrar o nome do cara agora. Qual é o nome do cara que faz os negócios da Globo, que faz os logos? Hans Donner. É, com certeza, velho. Foi o Hans Donner. Certeza com o Hans Donner. Hans Donner. Tem, mas tem a Bridget Wilson, né? Hã? Tem a Sonya Blade. Não, o cara que faz o Rain, ele é famoso, não é? Christian não, é Christian. Cara, ele é o Highlander, ele é o Highlander, mano. Velho. É o Highlander. Não, é que sabe por quê? É porque esse cara, ele atua tão mal, mas ele atua tão mal nesse filme que, tipo, ele nesse parece... Nesse filme? Não, Não, eu não sei. Ele atua mal na vida dele, velho. É porque, tipo, tem hora que você fala assim, nossa, até mano. Até aquele ator que parece com ele, que faz o justiceiro, o primeiro justiceiro. Thomas Jane. Floating, o, como é o nome Thomas cara? Jane. Isso. Parece que ele atua mal também. Não, eu gosto do Thomas Jane. Eu gosto do Thomas Jane. Ele é canastrão, mas eu gosto dele. É que tem hora que você fala, nossa, é o Tommy Wiseau que tá fazendo esse papel. Não é possível, esse cara é muito ruim. Ele não tem timing, ele não tem entonação, ele não tem nada, sabe? Ele esse é cara só é o Deus que protege a terra. Péssimo, mano. Cara, e o Bruce Lee... O Liu Kang é sensacional nesse filme, porque ele tem aquele cabelo com permanente, que eu acho sensacional. Então, o Bruce Lee, pra mim, ele é, tipo, icônico em vários filmes. Ele é do Kung Fu... Não. Qual é o Ninja da Pesada? Ele é o irmão do Ninja da Pesada. Ah, é verdade. Aparece em vários filmes. E em mais dois filmes de videogame também. Qual? Ele é, tipo, mestre da Chun-Li. No outro filme do Street Fighter. Esse último? É. E ele, que ele é, diz que é pior do e que E aparece no Dead or Alive como ele é um pirata que vai tentar bater na mina no começo do filme. Você tá falando do Liu Kang? Do Liu Kang. Ele também é o Heihachi Mishima no filme do Tekken. Tá vendo? Ele faz vários filmes de videogame, caralho, velho. Caralho, velho. Esse cara é o gênio. Fez a carreira. Fez a carreira assim. Pagando as contas. Eu queria muito assistir esse filme do Tekken, mas eu não tive coragem. Eu também não. Cara, além do filme do Tekken, tem o filme do King of Fighters, não sei se vocês sabem. Eu sei, eu pulei também. É, eu também. Eu ia ver só pra comentar, mas eu falei, não vou ver. É porque eu não jogo, nunca joguei na minha vida. King of Fighters? Não manjo nada. A história é bosta, mas tipo... É, mas a história de todos os jogos de luta é meio bosta, cara. Não, a história de Mortal Kombat é incrível, cara, ninguém pode discutir. Não, então, falando da história do Mortal Kombat... Mortal Kombat assume a galhofa, entendeu? Mas falando da suma galhofa... Só tem uma coisa que eu não me lembro de estar no jogo. O Kung Lao não é pai do irmão do Liu Kang. Não, ele é tipo discípulo. Oh, eles são amigos, mano, que não eu é? Lembro, eles são discípulos do mesmo mestre. Do mesmo mestre. Mas nesse filme eles são tipo irmãos, não é? Não, o Kung Lao nem tá no filme, mano. Não, ele fala o nome do Kung Lao. Ah, o Kung Lao é o irmão dele? É o nome dele? É. Nossa, e aí ele prestou atenção no nome, velho. O irmão dele. Que bosta, hein? Pegou a alma. Pegou a alma. Como é que é a frase que ele fala? Essa é a motivação do cara. Eu não lembrava o nome do personagem. Não, e ele é todo esquentadinho, o Liu Kang. Tem nada a ver com o Liu Kang de verdade. Ele chega lá no negócio, eu vou pegar esse cara cheio de porrada. Você fica tipo, o quê? Se fuder, cara. Sendo que era pra fazer isso, era tipo Johnny Cage. É. Mas enfim, cara, as cenas de luta desse filme são terrivelmente boas. E sabe o que é bom nesse filme? Não, eu vou falar pra você, elas não são boas. Elas ficam boas por causa da música. Esse é o negócio. É por causa da trilha sonora que exatamente, fica bom. E ele sabe implementar a galhofa dentro do filme. Ele sabe colocar o Shao Kahn, não. O Shang Tsung falando fatalidade. ou finish. Então, eu acho que esse filme é muito mais pensado, tá ligado? É, por mais na trecheira, mas ainda é pensado. Tipo, vamos pegar essas coisas aqui, tá ligado? Vamos sim, fazer sim, um... sim. Ele sim, usa sem o sign move do Johnny Cage pra derrotar o Goro dando o soco no saco. Mano. Nossa, eu lembrei de uma coisa no filme do Street Fighter, mano. A hora que o Bison pega e ele tá jogando uns joysticks que são de fliperama. Ah, tá. Nossa, isso fica muito bom. As minas no bar. É, muito bom. Por quê? Vai se fuder. No Mario tem uma hora dessa também, mano. Não, a pistola, velho. É, um bagulho assim. Ele controla. Os dois controlam o computador com uma pistola. Que o Yoshi dá, tipo, uma cabeça. Bosta, tipo, pega essa. O Yoshi, Yoshi pega essa porra, velho. É a coisa mais errada desse filme. Eles pegaram, tipo, o resto de Jurassic Park e botaram nesse Yoshi, velho. Aliás, foi o filme que o Super Mario concorreu, né, nos cinemas. No verão de 93. Foi, tipo, Jurassic Park. Sério? Ou seja, não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Não, não, pra mim é tipo a melhor parte do Mario, é tipo, quando depois do Yoshi, tipo, usa a língua pra derrubar a mina, tipo, o próximo negócio que aparece o Yoshi, tipo, ele tá com tipo, o pé da mina na boca, tá ligado? Eu falei, velho, que bosta é essa, tá ligado? É pra você que o Yoshi engole tudo. O final do sim, Mario. Sim, mas ele tá, tipo, o pé dela tá na boca dele, tá ligado? Mas não tem nada na boca dele, tá ligado? Ele só tá segurando assim. Cara, esse mano, é muito o final ruim, do Mario, velho. Que o Luigi e o Mario se abraçam e saem voando com aquela bota, pra mim foi tipo a coroa. Esse filme é uma merda. Eu sei, eles têm até. Tome esse final. Pra mim, você quer uma carona? Não tem nada mais errado que o Luigi sem bigode. É verdade, né? Ele não tem bigode. Pra mim, ele é mexicano também, ele não é nem um italiano. É tipo o Bob Hoskins e o John Legs. Como é que é? Leguizamo. O Pest. Leguizamo. É o Pest. É no Pest que ele é perseguido por um cara, que ele é jogado pra ser caçado, né? Exato. Tá. Nossa, esse filme também. É um filme com... Eu assistia muito esse filme quando era criança. Eu sim, porque passava na SPT, eu gostei na rotação. Direto. Caramba. Ah, nem consegui terminar de contar a história do Dennis Hopper, né? Ele fala com o filho dele, ele chega pro Nossa, filho dele. Nossa, você voltou até! Não, eu voltei porque eu lembrei aqui. Ele chega pro filho dele e fala, o filho dele, não, pai, por que você fez esse personagem? Não, meu filho, é que eu tenho que pagar os sapatos que você usa. É, aí diamante, o filho né, fala cara? Assim, mas pai, eu não preciso tanto assim de sapato, não, eu posso andar descalço. Foda. Ele anda descalço, mas por outros motivos. Mas é foda, cara. A escolha de hoje foi feita pelo André. Gente, vou apontar inteiras agora. Não, veja bem. Eu apenas sugeri. Falei, ah, vamos fazer sobre filmes de videogame dos anos 90. E todo mundo aceitou. É, mas qual é os filmes de videogame dos anos 90? São esses aí. É, pra provar que tipo, nunca vou acertar, tá ligado? Não, tipo, eles acertaram até hoje, velho. Acertaram com Warcraft. Ah, não. Acertaram no lixo, né? Eles finalmente acertaram no lixo. Mas vale bom notar que por conta desses filmes, a gente passou aí 20 anos sem ter filme de videogame, com a galera nem querendo olhar. Não, não, a gente teve, teve. Teve, cara. Silent Hill fez um burburinho. É, então. Porra, só tirando os filmes do Ebon. Não, mas o Silent Hill o Resident Evil, tá ligado? Silent Hill não conta. Resident Evil mas é cai... que faz é, então, mas aí caíram pra outro nicho, caíram pro terror, tá ligado? Quando, tipo, tem um revival do terror nos anos 2000, aí vão lá, vamos pegar Resident Evil, vamos pegar o Silent Hill. Parece uma ideia boa. Entendeu? Transformar o jogo, só o nome, usar o nome e não fazer mais nada. Porque, tipo, a verdade toda é, tipo, esses filmes deram a chance de um cara que nem o Eboy fazer os filmes dele, entendeu? Porque se tivessem feito, tipo, 3 ou 2 ou 1 filme de videogame bom nos anos 90, tipo, ia abrir a porta para a gente fazer, para tipo, diretores melhores fazerem filmes bons, tipo, no começo dos anos 2000. Mas não, fechou essas portas. Ninguém queria mexer em videogame. Videogame, tipo, é fracasso. Pois é. Assassin's Creed vai provar o contrário, né? Assassin's Creed... Warcraft já aprovou. Cala a boca. Para de ser fanboy. Cala a boca. Eu gosto muito de Warcraft, mas parece um filme mais ou menos. Não, mas o que eu falo, cara, eu gosto do filme, eu preciso assistir ele de novo pra saber se realmente gostei. Porque eu tava no espírito, né? Quando eu assisti o filme do Warcraft, eu vi coisas do Warcraft e tava tipo, mano, quando aparece, tipo... as cidades, quando aparece... Pô, foi fantástico o filme, foda-se. É que nem falar quando, nossa senhora, apareceu um, eles falam do cogumelo no Mario. Então, super legal. Eu realmente gosto do filme do Warcraft, porque ele respeita boa parte da lore. Não respeita inteira, mas respeita boa parte da lore. Só não respeita quem tá assistindo, né? Mas assim, é uma questão de opinião, cara. Eu gosto pai do filme. O pai dele acabou de morrer, velho. Deixa o cara em paz, mano. É verdade, deixa o diretor em paz. O Duncan Jones tinha perdido o pai, velho. Deve ter sido muito difícil pra depois ele. Depois de, tipo, já tinha acabado o filme, né? O pai dele tava muito doente, ele tava sofrendo, cara. É, o Duncan tava doente faz muito tempo, velho. Não, mas ó, o Duncan Jones fez filmes muito bons. Não, mas eu gosto dos outros filmes, é que eu acho que é muito fraco. Não, tudo bem, mas ele faz bons filmes. Vai ter um 2? Vai. É, a China vai comprou vai direto um filme, pra né? China esse aí, né? Não, eu espero que, tipo, num segundo ele consiga fazer uma coisa melhor, acho que, tipo... Segura mais a história do 2. De resto, é muito genérico, a história é muito genérica. E precisa pelo menos uma meia hora a mais aqui. Mas a filme. História do Warcraft, ela é bastante genérica. Bastante. Sim, mas você tá adaptando, então você pega um bagulho que não é genérico e transforma uma coisa... É porque o Duncan Jones, como ele era jogador do Warcraft, ele resolveu fazer o mais fiel possível, assim, que ele podia. Sabe? Tá no é, então, mas é que nem falar, tipo, ah, você vai fazer uma escultura, você vai, tá ligado, tipo... Não, pegar uma merda e continuar uma merda não adianta. Pelo menos fazer uma merda bonita, assim, sabe? Você tipo, vai fazer uma escultura. Você vai fazer uma escultura. O tamanho do pau dela, você que escolhe. É. Tá ligado? Você fala assim, puta... Não, mas a questão toda, tipo... O cara, você contrata... A porra do Júlio César vai contratar o cara pra fazer a escultura dele. Fala assim, ó, dá um tapa aí, né, velho? Você não precisa fazer igualzinho, velho. Pega aquela bola. Eu vou morrer e minha estátua vai ficar pra sempre, velho. Tá? Né? Mas enfim, funciona como jogo, não como filme. Eu realmente gosto bastante do filme do Warcraft, assim. Eu acho que todas as pessoas têm direito de não gostarem. Inclusive, por exemplo, eu acho que atualmente, né, a gente tem. Falando agora de franquias em geral, a gente tem tido muitas pessoas que. Filmes são destruídos. Por exemplo, Warcraft foi um filme que foi detonado pela crítica e que os fãs defenderam. Mesma coisa aconteceu com Batman e o que tá acontecendo agora com o Esquadrão Suicida. Né? Então, a galera... Não, peraí, Esquadrão não, Suicida, não as pessoas estão gostando? Galera defendendo que Esquadrão Suicida... Não. Entra na página... Ah, não, você tá falando, tipo, 3 pessoas, não conta como não uma galera. Três pessoas, tipo, o Batman vs Superman, sim, tem, tipo, defensores, O Esquadrão Suicida, não. Cara, o Esquadrão Suicida, se você for entrar, se você for entrar no site de... Eu não vi. Tipo, entrar em Collider, entrar nas paradas, a galera comentando, os comentários, tipo... Entrar no filmão. É a galera, tipo, descendo o cacete no Rotten Tomatoes. Ele tá no Reddit, tá ligado? O que é ridículo, porque o Rotten Tomatoes é da Warner, e a galera dizendo assim, não, o Rotten Tomatoes tem um complô contra a Warner. Eu fiquei tipo, mano, que vocês estão viajando, velho? 30% do market share dos caras é da Warner, velho. Vocês estão loucos. Tipo, mas enfim... É, eu vi muita gente defendendo Esquadrão Suicida, cara. No meu Facebook tinha gente escrevendo texto falando bem de Esquadrão Suicida. Bom, eu ainda não achei, eu achei pra falar muito, coisa, muito pouco, muito pouco. Comparado com outros filmes, assim. Não, você gostou? Eu não, não tô comparando com... Eu acho, por exemplo, o Warcraft foi muito mais defendido do que o Esquadrão Suicida. Não, tudo bem. Você gostou? O Warcraft... Não, o Esquadrão Suicida é uma bosta, velho. Valeu, não vou assistir, então. Não, é, é. Espera, não, espera, não, baixa, tipo, espera, não tem consumo, tá ligado? Não, eu vou esperar, tipo, vou esperar, vou esperar. Tipo, não tem porquê, assim. Não tem defesa. O filme não tem defesa. É diferente de Batman Superman, que, tipo... Pelo menos a galera tem argumento pra defender. O Esquadrão Suicida, não. Alguém já viu a versão estendida do... Não, mas inclusive gente que não gostou do filme achou, falou que ficou bem melhor, assim. É, foi a crítica que eu vi. Eu queria saber se um de vocês tinha visto. Não, assistiu. Não, a gente vai ver. Assistiremos, mas ainda não, não aconteceu. Tem quanto? 4 horas, né? Não, 3 horas. Não, tem 5. Final, Zack Snyder, né? Não, né? O gênio, é o visionário, né? É o visionário, é o visionário Zack Snyder. Zack aqui. Snyder é o visionário. Mais algum comentário sobre filmes e jogos? É, eu espero que a gente nunca mais tenha que sofrer tanto. Porra, até parece que alguém... Mentira, eu gosto do seu... Eu acho que ficou dando peteleco no seu hoje saco. Hoje em dia é Kit. É o quê? Kit, é ver esse filme. Kit? É Kit, ele virou Kit. Ele virou tipo um filme... Assim, tipo assim, Kit, mano? É cult, ele é Kit. Como que? Como ele é assim? Bonitinho de ver, ele é legal de ver, porque ah, é legal de ver. Kitty. Ele é Kit. Kit, K-I-T-C. Não, é Kit. K-I-T-C, Kit. Kit. T-C-H. Kit. É uma expressão. Ah, pensei que você tá falando... Vendeu o mundo das artes. Kit... Kit o quê, Kit mano? Cat. Kit Kat, é? Fuck you. Não tô entendendo. É, Kit é tipo... É quando uma coisa, tipo... Brega. É brega, mas é legal. Mas o pessoal, tipo, vira pra ser uma coisa legal. Vai ser uma coisa cool, entendeu? É, é Kit. É, procura essa expressão, Kit. Depois dá uma pesquisada na... No Google, sabe que você tem internet. No Google. No Google, vou sabe? Pra cima, no KD. Usa o KD, você quer ser Kit? Usa o KD. Entendeu? Talvez existe ainda. Não sei, cara. Sabe alguma coisa que vai ser Kit daqui a poucos anos? É. Homero Brito. Entendi, já. Temo, obrigado. Por isso, temo. Sim. Temo. Uau. Tá chegando a geração que vai falar, vai tomar no seu cu, seus pretenciosos, o Homero Kit é foda. Homero Kit. gostei. Pronto. Bom, galera, a gente vai terminando por aqui, porque Romero Kitt chegou. Exato. E... Chegamos nessa fase. Meu, isso daí é muito uma página de Facebook, velho. Romero Kitt, velho. Seria muito foda, velho. Ah, vou, cara. Teremos planos agora. É. Agora vai existir um perfil do Romero Kitt. É isso aí. Fica a dica aí pra você que tem disposição de fazer coisas nas interwebs. É, exato. Não somos nenhum de nós. Alguém tem uma piada ruim pra terminar? Cool.